E ela não te quer, mas pelo jeito que anda e observa o lugar, eu sei o que ela quer. Alguém que fale exatamente aquilo que ela quer escutar. E eu quase não falo quando olha pra mim, mas se eu não falo, cê nem olha pra mim. Pode fingir que não, mas eu sei que gosta sim. Sabe que seu lugar é aqui perto de mim. E eu sei que você não quer alguém que te fale o que fazer. Então faça o que quiser fazer. Virando a madrugada, eu não me importo mais com nada. Só o que você me fale, eu sei que não quer alguém que te fale o que fazer. Então faça o que quiser fazer. Virando a madrugada, eu não me importo mais com nada. Só o que você me fala, baby. Conversando com outros caras, bebendo com outros caras e esperando a minha vez, eu te vi dali. Mó jeito de mal cuidada, mas mantendo a pose, amarra pra ninguém te interromper e continuar a curtir. Só à noite eu só observo, chegando perto sempre e alerta, querendo acertar. Se não tô certo, ele não sai do teu lado se for esperto. Ai, bobão, falo que tá acompanhada, mas não é nada sério. Que eu falei que ela merece ser levada a sério. Que ela perguntou se eu não quiser nada sério. Aí de fato é um caso sério, qual vai ser? Ela falou na próxima, eu falei agora. Ela falou não dá, eu falei vem embora. Ela me puxou, me olhou, me encantou, me acelerou, sorriu, mas não me beijou. E eu não entendi mais nada. Eu que tô acostumado a ditar o ritmo do jogo. Eu que tô acostumado a ser cercado delas, tô bobo. Menina, eu quero teu contato, não só telefone. Tu tinha que se ver do jeito que tu me olha. Mas se é só a intenção de me ter na mão, vai embora ou cola, quando essa não mata fome. E eu sei que você não quer alguém que te fale o que fazer. Então faça o que quiser fazer. Virando a madrugada, eu não me importo mais com nada. Só o que você me fala, eu sei que não quer alguém que te fale o que fazer. Então faça o que quiser fazer. Virando a madrugada, eu não me importo mais com nada. Só o que você me fala, baby. Yeah.